Manobrador DJ, Master J, Homie, Alkid, Bonedi, é da 90. Gang Master 90. Com nossos tecidos meteorológicos ativados, unificados, posicionados ideologicamente, temem em nossas mãos enormes possibilidades de projetamos uma bomba contendo os ingredientes pronomeados, chamado por nós. Desabafo alterado, irritado, irritado. Desabafo alterado, irritado, irritado. Desabafo alterado, irritado, irritado. Que antes calabouçado, mais adiante descalabouçado. Com nossa unificação, com nossa coragem, que ambas confluenciadas em atividades. Notórios não, otários não, patavinas também, nem inventores de moralidades. Somos a banca Gang Master 90, desfavorecendo os homens desgraçados, parasitas amaldiçoadas, que vem nos ameaçando a cara com paz. A vida que passa, mais um dia, graças a Deus, nenhum fará sobre tudo isso. Enquanto não triunfa, estamos aí, desfavorecendo